Tá ok. O Romeu Juliette Papá copiou o controle? Efetuou o plano de voo, notificação? 210, 12, 5240. Ciente autorizado, pouso 5240, capiteiro 10. Pronto para o pushback na posição 19. Colônia de Capitânia, quanto para o táxi, voo 90592. Ciente autorizado, chama para o táxi, voo 9092. Dois ataques, você pode para o ingresso, novembro, Yankee Mike. Mike, vai para o ingresso. Paulo Salvador, é o Centro 3805, é, para Guarulhos, ciente da informação, papá. Está pronto, cópia? 3805, detalhe. Pronto para a cópia, Centro 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340, da cola Dona Zero com curva à direita, o perfil da saída da El, Leda Bridge, onde intercepta para Zulu no meia, pós Bravo até o Zulu, Trive, segue conforme a rota. Acione no transponder 5427, controle Salvador Pérez 1, 19 decimal 8. Na escuta da torre. Leda, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, confirma também, Santos 215. Afirmativo. Vai sair no perfil da El, Leda, após vai voar Bridge. Em Bridge vai interceptar para Zulu 16. Após gravar até o Zulu e conforme a rota do plano. Assente. Então, decolando da 10, curva direita, saída da El, Leda, direto Bridge, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu e conforme a rota do plano. Autorizado 340 para Guarulhos, o transporte 5427 e o controle 119.8 para o 3205. 3805 está corretinho, pronto no portão 01 para o pushback e acionamento. Chamará pronto o 7320. O voo 9092, já iniciou o pushback? Chame Recife na frequência 12685. I'll call all set to 128, 126.85, 335, 447. Estamos escutando. 47, direita, 121, decimal 9. 219, 2, 4, 0. Salvador, 5240. TIP 5240. Ingressa na Alfa e reporta antes do ataque 2, Juliette. Ingressa na Alfa e reporta antes do ataque 2, Juliette. Controle, Salvador Whisky, Sr. Mike, haveria possibilidade de coordenar com o controle de Nelson, estou direto do Zinguê. Mantenha inicialmente o approach coral. Qual foi a sua programação no plano de voo? Pronto, copia. Copia. Autorizado, Galeão, nível 360, na cola da 1-0 com curva à direita, na perfura da El. Leda, após a posição Bridge, onde intercepta para Zulu 10, após SMAP, Lufto e conforme a rota do plano. Acione no transponder 5425, controle Salvador Pérez em 1, 19 decimal 8, gol 1394. Ciente autorizado 360, decola da pista 10, curva à direita, da El Leda Bridge, intercepta Zulu 10, SMAP, Lufto, conforme o restante da navegação. 5425 no transponde 1980. Estamos no gate 5, gol 394. Está correto, só confirmando, está autorizado para o Galeão. Chama pronto para o pushback e acionamento. Para o Galeão, 394, chamamento pronto. Torre na final, baixar travado, papá, papá, Juliette, que é papá. Juliette, Índia, papá. Vento em Salvador é 1-0 graus com 1-4 nós. Ajuste 1-0-2. Confirma a intenção de pouso. Pistão 1-0. Afirmo na 1-0, se possível, parte 13 para o papá. Sente, a transmissão está um pouco baixa. Confirmando 1-0 ou 1-7? 1-0, pistão 1-0 e, se possível, parte 13 após o pouso. Afirmativo. Continue a aproximação, então, aguardando pista livre. Juliette, Índia, papá. guarda a pista livre, o papá. Pista 10 via pátio 1, enviar alfa no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 10, 12, bom voo. A nossa aerovia deverá manter a proa de coral. Gente, de novo já na proa de coral, Skitcher Mike. O Skitcher Mike, qual nível manterá em rota? Se você autorizar com os centros, o mantendo como sinal. Ok, então. Vamos solicitar junto, vamos coordenar junto a Ilhéus o seu ingresso na terminal do Ilhéus no nível 1900. Havíamos coordenado 120. Eco Zulu Novão, dá autorizada a ascensão. Eco Zulu Novão, Mike, mantém a posição, tem tráfego, já passou o externo para pouso, pista 10. Isso é Juliette. Anda, Juliette, passagem 230. Deslocamento para transporte interno. Papá. Baixado travado, papá, tênis de pouso. Paulo, tem uma previsão para desonar na vista, sem estar por perto? Mas a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda está livre. No 03, já passa para o táxi. Gente, após o Boeing da Gol, está livre para o pushback de estacionamento, 0193. Gente, mantém a posição, guarda as instruções. 806, coordena que pistola após o Boeing da Gol liberar a retaguarda. Está livre, no 06, reporta para o táxi. Após a passagem, vai fazer o pushback de estacionamento. Boa noite, Armeia. Tribe 5240, ingresso Juliette para o pátio 3. A posição prevista é 04. Juliette, pátio 3, previsto 04. Passarela 2230, segue o trip para o pátio 3. A posição prevista é 02. Quando lá, atente ao sinalizador. Seguindo o trip, pátio 3, posição 02. Passarela 2230. Cadê o ponto de espera? Gol 9092. Torre é o trip 5595, está estabilizado no curso 8 milhas. Sim, trip 5595, tinha aproximação, guarda na pista livre. 7. Novembro, Yankee Mike 3 a decolagem, pistão no 7, vento 1-0 graus com 12 nós. C06 da Gol já iniciou o pushback? Ainda não. Tô confirmando que está livre, é posso apertar. Afirmativo, tá livre, tá saindo o finger aqui, nós vamos iniciar. Controle é o pastor 20. No 595, para informação, tem tráfego decolando a pista 7. Vai prosseguir para o setor sul, é um papá 28 alfa. Vai manter o setor sul em ascendendo para 1 mil pés, sem ter frio com a aproximação. Isso, tá, nós estamos visual. Juliette, Índia Papá, no solo 53, direito, 121, décimo 9. Trip 5290, está no... prestando box 4, tem contato visual com o balizador. Não tem contato visual com o balizador, é isso? Negativo, tem ninguém aqui. Gente, vai entrar em contato com a Infraero. Gente, acho que vai informar aqui, que vai chamar a 53. Gente. Juliette, Índia Papá, táxi via Alfa e reportante da táxi 3, Juliette. Ok, o novembro Yankee Mike. Estaciona o 0135, você só recebe o modo Alfa. Mike ingressa na perna contra o vento da pista 10, aguarda instruções para cruzar o campo. Mike ingressa na perna contra o vento da 10, aguarda instruções. Novo Bank vai fazer um 270 pela direita, reporte feita interceptando a perna contra o vento. O Mike iniciando curva à direita, 360, reportará a reinterceptando a perna contra o vento 10. Ponte para a torre, 198 decimal 95, ajuste no 0, 12. India e Alfa, quando pronto, 1895, 1012, da 3192. Do campo. Afirmo, 270 e inicia o cruzamento do campo, Mike. Gol 9092, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém 90, gol 9092. Uma hora e 50, alterna Marcel. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera via pátio, NJ Alpha na ponte de espera torre. 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-2, bom voo. 0-1-2, pátio NJ Alpha, 2-1-9-5-14, gol 1-8-7. 4 5-5-9-5, aos 5-6, direito, 1-2-1-9, bom dia. 2-1-9, obrigado. Qual é o trip 5595, livrando seus corpos? 5595, taxi via Alfa e reportante da taxi 3 Juliette. Alfa, 3 Juliette, reportará o trip. November Yank, Mike, dependente com Pro de Buraquinho, aguardando transferência. Está presente, Pro de Buraquinho, November Yank, Mike. Salvador, bueno, 193, ponto de espera pronto. 3193, boa. Mantém um ponto de espera, aguardando as instruções. Mantém, aguardando, 193. Passando a região da Cascalheira, prosseguindo para a Serra Índia, Eco Índia. Reporte na final para pouso. Depois da final, grato, Romeu. Tem só um minuto pra cá, pegou na 600. Afirmo, Pulca. Transição Zipar. Obrigado. Livrar a retaguarda, está livre no 02, reporta para o táxi. Reporta aí para o táxi, guardando. Juliette, India Papá, observe o Boeing, ingresso na Juliette para o pátio 3, a posição prevista é a 01, quando lá atente ao sinalizador. Solo gol 1924, posição 10 para pro estacionamento. Mantendo a proa do litoral norte, sem interferir com a especular de pista 10, chame o controle agora, 119, decimal 8, boa viagem. Semana controle 119, decimal 8, Mike. Essa na Juliette para o pátio 3, posição prevista é 04, quando lá atente ao sinalizador. Juliette, pátio 3, posição é 04, lá atente ao sinalizador. Obrigado, pra frente. 5, hoje no 4, 5 milhas sudoeste de Salvador. Ok, vamos aguardar o gol 9092. Salvador, bom dia, o Papa Tango November Yankee Mike. November Yankee Mike, mantenha um no meu pé, escorredor forte, reporte 2-0 milhas. 7-0, via Pérsula 1-0, decolada 1-0 com curva à esquerda no perfil da Pulca, transição Zipar. Acene no transponder 5426, controle Salvador para em 1-119-8. Realizado 370, na Resolu 10, decola na pista no 0, cor da esquerda, Pulca, para a saída, comprando em saída 198, transponde 5426, gol 1600. Está correto, time pronto no portão 9, para pushback e acionamento. Afirma o portão 9, chama na pronta, obrigado. Solo passaria 2230, sendo informação para Vitória Conquista, autorização. Tem só um minuto para cópia, o passaria 2230. Confirme? Só um minuto para cópia. Passaria 2230. controle, autoriza o Mike subir 2000 pés. A partir da décima milha inicia a ascensão. Nós vamos ver aqui, Mike, em função dos tráfegos decolando. Afirmo, aguardo até a décima milha para iniciar a ascensão. Mike. Voo 9092, decolado azul no 601, controle 119.8, boa viagem. 098, gol 9092. Salvador Control, gol 9092. 63 a bordo, 2 horas e 15, alterna Salvador. 9092, climb and maintain flight level 390, moment depart. 390, go 9092. Eu puxo back e atraso. Até a gente puxa agora, são 32 no mesmo. Ah, certo. 9092. Now, direct momo position, go 9092. Boa noite, 06, pronto. Pronto. Alima tem, capitão na 0, boa noite, 06. Alima tem na 10, noite, 06. 1002, confirma. Afirma, 10, 02. E após conforme a rota do plano. Acione o transponder 5457, controle Salvador Apera em 119.8. Aguarde para o cotejamento. Algon 754, solicita autorização para o táxi, 1139 a bordo, 4 horas e 4 de autonomia, portável. Sente, autorizado até o ponto de espera via Indy e Alfa no ponto de espera Torre, 1-8-95, o ajuste 1-0-1-2, bom voo. 0-1-2, Indy Alfa, ponto de espera 1-0-2-95, boa tarde. Boa. Zona 924, prossegue como número 2 para o ponto de espera. Patiuna, Indy Alfa no ponto de espera Torre. 1-8-95, ajuste 1-0-1-2, bom voo. Sede número 2, Alfa, ponto de espera 1895, gol 1924, boa tarde. Passaria 2230, cotejo. Apesar da vitória da conquista, nível 180, a decolação 1-0 com curva direita, sai perfeito, sai Arbor, Elefa. Após Elefa, Ubidude. Transponder 5457 e o controle 798, passaria do 2230. Tá correto, time pronto no pátio 3, passaria do 2230. Samaré. Aumento no Serra Índia Guíndia, está se aproximando sentido Águas Claras, para quando autorizado, caso necessário, coordenar com a torre. Sobrevoa na região de Boca da Mata, uma situação de homicídio lá. Ciente, Boca da Mata, próximo a Cajazeiras 10, confere? Confere. Ciente, aguarde transferência para a torre. Grato, meu. Para pushback acionamento, gol no 394, no game 5. 090. Mantendo 074. Só levanta o táxi. Vai coordenar e vai chamar táxi, 394. Noite 06, decolada 205, controle 119.8, boa viagem. 198, graças. Ali, Salvador, para passar o November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado a ascensão a 2 mil pés. E é porte pronto para prosseguir com a curva à esquerda para o procedimento. Ativo, senhor. Se autorizado, pode iniciar de imediato em ascensão para 2 mil. Controle Gol 906. 806, atenção vigilância, 230. 230, 906. November Yankee Mike, autorizado no rumo da Ilha de Maré, como referência, rumo 290. Ciente, esquerda 290, rumo da Ilha de Maré, ascensão para 2 mil pés, o November Yankee Mike. Ah, direto, eu venho aguardando em águas claras, senhor. Eco Zulu Novamba, chame Centro Recife em 1288. Controle Mike Gillette Romeu. Prossiga. Aguardando a liberação para transferência da torre. Está autorizado para seguir para o setor, porém deverá aguardar ainda para a transferência. Antes aumento. Não copiou, está autorizado a ingresso, aguardar a informação não recebida. Está autorizado mais direto ao meu ingresso, não copiou o restante da informação. Firme? O mais direto ao meu foi autorizado ingresso no setor, mas não copiou o restante da informação. Aguarde transferência para a torre. Transferência para a torre, graças. São 3, 2, no meio, pronto para o táxi, 172 a bordo, João Pessoa com 3 horas e 50. Gente, autorizar o táxi até o ponto de espera via 15 e Alfa, no ponto de espera com a torre 118.95, com ajuste 10012, bom voo. Ok, o táxi 15 e Alfa, ponto de espera de 18.95 com 1012, 3, 2, no meio, obrigado. No 600, acordando que o Cristiano reporta para o táxi. Exato, manda para o táxi, bom, no 600, obrigado. Ador, está batendo no November Yankee Mike, 2 mil pés, pronto para início do procedimento. Cristiano 10, vento 120 graus com 13 nós. Cristiano 275, voará nesta proa por 1,8 milhas. Esquerda 275 por 1,8 milhas, November Yankee Mike mantendo 2 mil pés. Gente, então, correção, Gol 1394. Autorizado até o ponto de espera via Pipe de Alpha no ponto de espera torre 1895, ajuste na 012, bom voo. Autorizado Índia Alfa, ponto de espera chamar a 895 12, 394, bom dia, obrigado. Parip, tem condições de manter 1 no meu pés? New 12, reporte a 1 no meu pés em Parip, Índia Novambral. Que mais, já tinha o meu? Agradece e vai liberando agora aqui o setor da Boca da Mata. Segue para Águas Claras, aguardando para transferência. Afirmativo, prosseguindo para Águas Claras e aguardando as transferências para o controle, ok? Grado, meu. Uno 754, decolado 210, controle 119.8, boa viagem. 198, boa tarde. Eu estou 32 no meio, ponte espera da 10, está pronto? Tá 32 no meio, mantém ponte espera. Mantém. Mike, já ativou meu controle agora, 119.8, boa viagem. 10.198, Romeu. 2000, a Fuca. Alô, Salvador, é o TAN 3205, portão 1 para pushback acionamento. Desce da Quebec. Já terminou e está iniciando o táxi em alguns minutos. A gente nos aguarda autorização. Tá, não aguarda, a gente escuta aqui, a gente escuta o TAN 3205. No meio desse e mantenha 2 mil pés, reporte estabilizado no log. 2 mil, reportarão estabilizar 4116. Ajuste 1012. 0092, graças. Trip 5626, desça e mantenha 4 mil pés na chegada Bonfim. 4 mil pés na Bonfim, trip 5626. A decolagem pistão 1-0, vento 1-0 graus com 12 nós. Livre decolagem 1-0, gol no 924. Então 3-2 no meio após a rolagem do Boeing da Gol, com pintura da Varga, Lima tem cabeceira 1-0. E após o Boeing, a Lima tem o TAN 3-2 no meio. 600, estamos com 1-7-4 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando o Maceió. Sente autorizar o táxi até ponto de espera da pista 1-0. Via Pátio, MJ Alpha, no ponto de espera Torre 1, no 8 decimal 95, ajuste na 0, no 2. 5012, autorizado via Pátio, MJ Alpha, no ponto de espera 2, no 8 decimal 14, obrigado, boa tarde. Boa. 5-1. Recife 251, boa tarde, seu também. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1394, próximo ponto de espera 1-0, pronto. Bom, 394, mantém o ponto de espera. 394. Confirme que a gente já tá filmando solo. A transmissão tá muito baixa. 1-3, controle 1-1-9, decimal 8, boa viagem. 9-8, boa tarde. Vai, it's clearance. Retain force 2-3-1-4. Olha, Salvador, gol 1-9-2-4, decola. Gol 9-2-4, atenção, vigilância. 2-4. November Yankee Mike, controle. Na escuta, senhor. O seu procedimento para o Salvador é o NDP ou ILS? É, foi solicitado o VOR, senhor. VOR Yankee. Funcionamento na posição 01, no repórter por táxi. Gente, após a passagem do Boeing da Gol, é autorizado o pushback acionamento, reportará para o táxi do TAN 3205 na hora. Nós estávamos dando preferência ao procedimento NDB puro e simples, senhor. Ok, aguarde para voar no rumo do NDB para início do procedimento. E ainda na escuta. Copy. Cleared Recife, flight level 090, via Golf. Golf 677, runway 10, after departure left turning, conde departure, squawk code 0264, Salvador approach control frequency 119.8. For 2-3-1 forward back correct, report right for taxi. 1-42, cópia. Siga o Xenia 142. Está autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whiskey 58, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Buca, transição Caju. Acione no transponder 5501, controle Salvador Pérez 119.8. Oceania 142, autorizado Salvador Recife, nível 350, via Upper Whiskey 58. Decola da 10, curva esquerda, saída da Buca, transição Caju, transponder 01 e o controle 119.8, Oceania 142. Renan 142, está correto, time pronto, no portão 8 para o pushback e acionamento. Gente, não, pode. 2-1-6. Vambor Yankee Mike, é o controle. A escuta, senhor. Nós. Livre de decolagem, o 394. Foi na proa do NDB Índia Serra e autorizado, ou melhor, reporte no bloqueio iniciando o procedimento. Gente, November Yankee Mike reportará no bloqueio do Índia Serra, iniciando o procedimento. Direita, no perfil da Dael, Leda, após a posição Bridge, onde intercepta o perfil 1-6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5466 e o controle Salvador opera em 119.8. Pro Oceania 6315. 6390 autorizado, decola no zero, curva direita, da El Leda Bridge, depois Zulu no meia, Bravo até o Zulu, conforme rota. 5466 acione, 198 controle. Tá correto, time pronto no parte 3, Oceania 6315. Agora. E foi aí, tá presente Aracaju. Chama Recife 2685 e dá presente Aracaju, 924. No 754, chame Recife no 2085. 2085, bom. Bono 394, decolada 18, controle 119.8, boa viagem. 198, boa tarde. Azul 4116, cheque o trem. Baixa, é travado, senhor. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 1-4-9, ajuste no 0-2. No 0-2, livre pouso, pistão 1-0, azul 4-1-6. Vambor Yankee Mike, informe a Pro, que está mantendo. 1-8-0, November Yankee Mike. Em qual momento voará no rumo do Índia Serra? Estação na proa, senhor. Não entendi, confirme. November Yankee Mike informa que está com a estação na proa. Agora na proa 1-7-0. Mike, eu não consegui entender o seu deslocamento. A NDB Simbra encontra-se a 3 milhas à sua esquerda no rumo 1-1-0. Estamos com uma indicação errática, então, senhor, porque nós estamos mantendo a estação na proa. Estamos fazendo a correção devida, grato. O senhor está a 2,6 dúzia de milhas do Índia Serra. Sim, entendido. 2,6 milhas do Índia Serra. Airfort 2314 cross the runway 10 and the approved taxi until holy point runway 10 via Delta Alpha Juliet Main April and the India. India Alpha, holding point tower 118.195, Q1H1012. Curvando à direita, 240, 35, bem a 220. Positivo. Seu limite é o QD Mike 110 de Simbra, 35626, desça e mantenha 3 mil pés. Esse o limite 120 de Simbra, o QD Mike descendo 3 mil ajustado, 5620. Controle November Yankee Mike. 95 para 3205 graus. Azul 4196 na escuta do Sala. NDB Simbra, o senhor confirma? Afirmo, está à esquerda, meia milha. Simbra ficaria na sua proa 130. Sim, senhor, se autorizado, aprovaremos Simbra. Autorizado. Boa tarde, para. 6320, desça e mantenha nível de voo 050 na chegada à maré. Chegada à maré, 050, autorizado para 050, 0. Zero. Zero, mantendo a cabeceira 10, está 3205. 95. Controle Salvador, Papadango, Novembro, Yankee Mike informa que efetuou o bloqueio, segundo indicações dos nossos instrumentos, estamos iniciando a adequação à órbita, na sua escuta e mantendo 2 mil pés. Entendi, pode continuar. O Novembro, Yankee Mike efetuou o bloqueio do NDB Simbra, estamos nos adequando à órbita do procedimento, mantendo 2 mil pés. Ciente, reporte no rebloqueio, iniciando a órbita do procedimento. Afirma, Novembro Yankee Mike. Controle Salvador, Gol 600, boa tarde. Na porta da rotatória de Balcão Campo. 116, ingresso Juliette para o portão 03. Ingresso Juliette para o 03, 4116. Zona 333, cópia. Pronto, cópia, 333. 60. Vai colar da 1-0 com curva direita no perfil da DAEL, Leda, após a posição Bridge, onde intercepta para Zulu 1-6, Bravo até o Zulu e após conforme a rota do plano. Acende no transponder 5454, o controle Salvador Pérez 1-19, decima 8. Autorizado 360 para São Paulo, na decolada 10 com curva direita, DAEL, Leda, Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, 4554, transponder 5918, controle voo 4357. Vai correr, segundo 333, chama pronto no portão 11. Vai chamar pronto, 333. Fazeria passo 2114, clear, line up and wait runway 10. O setor de aproximação já iria iniciar a órbita. A sua intenção agora qual é para ajustar-se à órbita? É bloquear, fazer curva à esquerda, completando a órbita conforme o procedimento. Ok, ciente. Aqui pelo setor de aproximação, a sua entrada seria direta para a órbita, que ingressou pelo setor 1, entrada direta. Imagino, senhores, estamos fazendo a verificação aqui do instrumento, por isso fizemos um afastamento e estamos agora na proa novamente do Índia Sierra para bloqueio e entrada em órbita. Positivo? Positivo. Salvador 3216 da TAN, cruz 3337. 3216 da TAN, chame Recife 12685. 2685, obrigado, boa. 18, boa viagem. 198 3805. 1-1. Gratidão, boa tarde. Victor Mike, Quebec, prossiga. Mike, Quebec, em condições visuais, mantenha 1.500 pés para Salvador, segue corredores, Mi 12. Limite, 5626. Trip 5626 ultrapassará o curso do localizador, esquerda proa 180, limite QD Mike 80, 080 de Simbra. Esquerda 180, vai ultrapassar o localizador, 80 de Simbra, o 5626. Oxané 6320, reduz a velocidade para 210 nós, desça e mantenha 4 mil pés, 1012. 1012, reduzindo para 210, 4 mil pés, Oxané 6320. Com 13 nós, ajuste 10 no 2. Autorizado pouso, pistão na festa, formando ainda no reveral. Gol, é o gol no 333, está no 11 para posicionamento. 333 é gol, coordena que precisa reportar para o táxi. Vai reportar para o táxi, 333. Dael. 3805, vigilância e atenção, 340. Subindo, 340, autoriza Dael para o 3805. Autorizado, Dael. Apresente Dael, 3805. Brasília Foster 314 Airborne at 27, Salvador Departure Control 119.8. Salvador Departure Control 119.8, Brasília Foster 314. Quero ver o QD Mike 080 de Simbra. Trip 5626, redução para 170 nós. Reduzindo 170 nós, 5626. 5626, temos aeronave efetuando um procedimento completo na sobre Simbra. Eis o motivo do seu sequenciamento para evitar o tráfego, ok? Gente, 5626. Brasília Air Force 2314, climb and maintain, flight level 090, Conde de Parque. 090, Conde de Parque, 2314. Lomba Yankee Mike, informe a fase do seu... qual fase encontra-se na... na órbita do procedimento. Vamos iniciar o afastamento, senhor, para depois curvarmos à esquerda e prosseguirmos para descida até a ponte arremetida. Onde será a sua arremetida? Na MDA, senhor. Gente. TAM 3805, restrito nível de voo 320. Restrito ao 320, TAM 3805. 95, faz ajuste na 092, bom voo. 102, parte 3, Alfa, Índia, e no ponto de espera 10895, vai sair 2230. 5626, curve a esquerda, proa 2, corrigindo, proa 120. Esquerda, 120, 5626. Aracaju, 190. Número 2 para a Copa, então 3283. Aguarda, por gentileza. Boa tarde. Via esquerda, proa 050. Aguarde proa para interceptar o log. Tranquilo, 050, aguardando 5620. Oceanair 6320, reduza para 1970 nós, ultrapasse o curso do localizador, novo limite QD Mike 1110 de Simbra. Reduzindo para 1970, novo limite QD Mike 1110 de Simbra. Mike Eco Juliette, confirme quantas milhas você faz de Salvador? Está pronto para cópia? Autoridade Serra November, Índia Papá, nível de voo 085, decolada 17, com curva direita no corredor Axé, restrita a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle. Acendendo o transponder 5451, o controle Salvador opera em 1.19.8. Mike Eco Juliette. Por gentileza do PLB? 04 Tanabata para acionamento táxi, decolagem, torre 1.18.95, ajuste na 0.12, bom voo. Livre se marcha para o táxi, Mike, Eco Juliette. Táxi suporte para ingresso, Mike, Eco Juliette. Dois para a própria guarda, Juliette, ainda para papá. E tirar essa prova aqui, para o 5620. Confirme. Tem limite. Trip 5626, curve à direita, voe na proa 0620, estabilize nesta proa no localizador. 3060, chamada estabilizado, 5620. Através de Paris, Vitor Mike Quebec, chame torre em 1895. 1895 Quebec. Não vamos ganhar que Mike é o controle? Mas escuta, senhor. A sua aeronave já pode dar por encerrado o procedimento em função da aproximação? Senhor, por favor. Boa tarde, Algona 3, 3, 3. 0, com curva à esquerda após a decolagem, o perfil da Puca, transição Caju. Acione o transponder 5443, controle Salvador PR em 1.19.8. Tu segue para o litoral, não vamos Yankee Mike. Sim, eu vou mostrar para o litoral, não vem Yankee Mike. Oceanair 6240, curve à direita, proa 135, desce e mantenha 2.000 pés, livre LS, acuse no lock. Muito boa tarde, até a volta da presente 6198, passageiro 2230. Direita, proa 140, nesta proa intercepta o localizador, desce para 2.000 pés, 1012. 12, 2, 10, 3, 1, 4, 0, 3, 5, 6, 2, 6, desça e mantenha 2.000 pés, livre LS, chame a torre em 1895. Viu, livre LS, 1185, confirma. 1895. 1895, 5, 6, 2, 6. Novo para Yankee Mike, segue para o setor sudoeste. Mantém a linha do litoral, mantendo a direita. Sente a direita na linha do litoral, não vem Yankee Mike. Estão informando a pista livre, 5626. 626. Boa tarde, passarei 2230, atenção 80 vigilante. 1-80, passarei 2230. Juliette, vento 100 graus, 149, autorizada a colapso, está no SESC. Olha o November Yankee Mike, poderia manter 1.500 pés? Mantendo 1.500 pés. Yeah, November aqui, Mike. Aguarda uma janela, senhor, para a realização do procedimento VOR, quando possível. November, Yankee Mike, suba para 3 mil pés, ajuste no 012 na proa do farol da barra. 3 mil pés no 012, proa do farol da barra, November, Yankee Mike. 2 e 10 graus, 149, autorizado até colapso no 0. Colapso no 0, mas 5 graus, 149, autorizado pouso, pista no 7. Pouso no 7, cadê? Confirma a proa ideal para o destino. 242, senhora. Confirma? 242, 242. Confirmar a velocidade e intensidade do vento, Quebec? Não copiei, confirma. Velocidade e direção do vento por Quebec, por favor. 110 graus, 149, toma Quebec. A liberação do mesmo, o senhor coordena que pediu solo e chame para o táxi. Ó, o Trip já entrou, vai manter a posição agora e aguardar, ok? Ok, Trip, então quando estiver totalmente pronto, o senhor me chama para o táxi. Não, o Trip está totalmente pronto, está no meio do pushback, vai manter a posição e aguardando a senhorita. Gente, nós não temos acesso à visualização do pátio 3 totalmente, então realmente isso depende da infra-aero de forma que o senhor realizar o seu push, de forma a não impossibilitar a aeronave da Embraer, que encontra-se também no pátio 3. Infelizmente a gente não tem acesso ao pátio 3 totalmente, de forma a gente não conseguir coordenar esse pushback. Tudo. Controle Oceania 320. Estabilizado na final da 1-6. Mike, Eco Juliette, copiou o controle? Afirmativo, senhora, mas é mil pés, dá 242. Gente, cheque seu transponto que não recebe sua moto de ar. Xana é 6320, complete a final, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-9-5, Xana é 6320. November, Yankee Mike, curva à direita, proa do VOR, reporte inicial na órbita. November, Yankee Mike, controle. Mas escuta, senhora, November, Yankee Mike. Curva à direita, proa do VOR, reporte inicial na órbita. Curva à esquerda, proa do VOR, informará na órbita, November, Yankee Mike. Curva à direita, na proa do VOR, reporte inicial na órbita, November, Yankee Mike. Sim, senhora, havia copiado por mais esquerda, curvando à direita para na proa do VOR, informará entrando em órbita, November, Yankee Mike. Voo 1-3-3-3, contato radar, saída da EL, sub e manter nível de voo 360. 360, 1-3-3-3. Mike e Juliette Romeu, prossiga. Juliette 320. 320, reposta, mexicana. Reportaremos a marcha de trabalho. 1-5-0. Oceané 6326, aciona identificação, autorizado a chegar na mar e desça para nível de voo 050. 050, eu estou fazendo desvio, a senhora me autoriza a voar, Mari? Autorizado, Mari, Oceané 6326. Obrigado, Mari. Deseja alguma velocidade por 6326? 250 nós, Oceané 6326. 250 nós. Você poderia iniciar o táxi ou o pushback? Absoluto, pode iniciar o push e chama para o táxi, o Trip 5490. Chamará. O Juliette já papai irá seguir o Airbus da Avianca que encontra-se para o passe principal. para o ponto de espera. O senhor irá taxiar atrás do mesmo no ponto de espera chamará a torre em 1-1-8-3-9-5, ajuste no 012, o Juliette de Apapá. Solo 2019. Vai levar a direita, vai chamar um solo 1-1. Poderia comprar uma frequência? 1-2-1-9. 1-2-1-9-5-6-2-6, obrigado. Torre, boa tarde, Júnior 142, ponto de espera da 1-0. 1-42, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Após a aeronave da companhia na final, ali mantém que é o 0-0, 1-42. Estimativa, após a aeronave na final, ali mantém que é o 0-1-42. Xené 6320, vento 100 graus, 1-1-9, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, Xené 6320. Oxana 6142, após a colagem, está restrito 2 mil pés até 15 milhas, 1,5 milhas de Salvador. Afirmativo, após a decolagem, restrito 2 mil pés, 6142. Afirmando então 2 mil pés restrito, com certeza da saída, né? Eu não consegui golpear a transmissão, confirmando 2 mil pés até 1,5 milhas. Então, ciente, positivo, restrito 2 mil pés até 1,5 milhas, mas a restrição dessas 1,5 milhas ainda é no sentido da subida? Lá, controle, só, provavelmente, só mudar a restrição. Direto bridge. Direto bridge, 1333. 2, considera, está livre da restrição, mantém a saída pública. Estimativo livre da restrição, 6320, solos 43, direita, solo 219. Ligado na direita, solo 219, 6320. Xené 6320, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte para a Grafina Juliette. E Alfa, reportará para a Juliette. Solo 35490, para o táxi com 48 a bordo, 5 horas e 20, alternando Salvador. 35490, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, chame a torre, em 1-1-8-95, ajuste na 02. Gente, ponto de espera 18-95-490. Da PUCA, ok. Mantenha a PUCA 2000, restrito 15 milhas fora, iniciando 6142. Solo 35626, tá? 35626, de passagem da aeronave da companhia à sua frente, após a passagem do mesmo, seu ingresso no pátio 3, quando lá tem o sinalizador, sua remota é o 02 do pátio 3. A gente aguardará no nosso amigo. Posso proteger o bate 3 no meio da estrada.